Caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast O Criador. E todas as semanas citarei um post que terá a duração de toda a semana. O post desta semana chama-se A Acusação Dogmática a Deus, que passarei a citar. O preguiçoso não é o sofista, mas aqueles que representam o grande ser ou o agente supremo, de tal maneira que seja condenado à inação, e como poderia ser de outra forma, nessa hipótese nele está tudo eternamente. Esta acusação direta a Deus é desprovida de sentido, já que Deus fez uma obra imensa em 7 dias, que foi o universo e a terra, incluída, só depois descansando, e nem o homem conseguiria fazer tanto em milhões de vidas terrenas. O homem nasce, trabalha e no fim da sua idade e da sua obra descansa, e já não trabalha mais, e por isso, pelo homem, Deus não tem o direito de descansar após a sua criação só porque o homem o acha preguiçoso? Os que representam o grande ser não podem ser postos ao mesmo nível que o grande ser, e muito menos o sofista ser-lhe-á mais apreciado. A representação do grande ser é uma atividade que já exige por si uma grande atividade cerebral, ao nível da imaginação, e todos aqueles que defendem o grande ser têm certamente o seu apoio. Por outro lado, se o homem considera que o grande ser está condenado à inação por ter já criado eternamente tudo, só se pode iludir a si mesmo, porque Deus criou a Terra e todo o Universo, mas continua ativo, como desde o princípio em que fez o trabalho maior da sua criação, e continua ativo na medida em que, ao ter terminado a criação, passou ao ato da sua manutenção, e todos os dias Deus age na natureza e no Universo, de forma a que estes se mantenham produtivos e cumpram o papel para que Deus os criou. E é o fim do post de 26 de julho de 2016. Podeis visitar também os 2 blogs que tenho, um no Blogger, intitulado O Criador Eterno, e o outro no Facebook, intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com música clássica em que irão escutar Robert Schumann, Traumerei, Opus 15, 7, terceiro movimento.